Pega até jogo aqui, pô. Claro. Tá o letro, não tá o bueno. Que é o ladeo partido. Buena, hola. Voy a tirar agua por el bateo.